é um sucesso. Nádegas a declarar, nádegas a declarar. Ordem e progresso, a bunda é um sucesso. Nádegas a declarar. Nádegas a declarar? Claro que não. Eu tenho opinião nesse papo de bundão e vou dizer, mas primeiro você, Fernanda. Primeiro as damas, o que que cê manda? Aí, Gabriel, vou logo deixar claro, não é lição de moral. Todo mundo tá sabendo que samba é tropical, no país do futebol e carnaval. Mexer essa bundinha até que é natural. No meu ponto de vista, sem querer ser feminista, a bandalização é bastante estimulada por essa cultura machista. Cê sabe, tá cheio de porco chauvinista. Por isso que esse papo não é só pras menininhas, é pra todos esses caras que dão força, que dão linha no concurso, na promessa de futuro, no programa de TV e no rádio toda hora pra você. Arrebita, arrebita, e me diz, meu bem, o que mais que você tem? Arrebita, arrebita, arrebita bem a bunda, vagabunda, que a bunda é tudo de bom que você tem. O que que você tem de bom, além do bumbum, um talento, algum dom? Ou as suas qualidades estão limitadas ao balanço dessa bunda arrebitada? O que que além da bunda, pense bem que a pergunta é profunda. Não, não é isso, menina. Eu não tô falando da sua virilha, que deve ser uma maravilha, mas seu cérebro é menor do que um caroço de ervilha. Ô minha filha, acorda pra vida. Sua bunda tá em cima, mas sua moral tá caída. A dignidade tá em baixa, você só rebola. Só rebola, só rebola e se rebaixa. E se encaixa no velho perfil. Mulher objeto em pleno ano 2001. E dois. E três. Sempre tem alguém pra ser a bunda da vez. Te chamam de celebridade e você acredita. Enche o rabo de vaidade e arrebita. Arrebita, arrebita. E me diz, meu bem, o que mais que você tem? Arrebita, arrebita. Arrebita bem a bunda, vagabunda, que a bunda é tudo de bom que você tem. Você tira até retrato 3x4 de costas. Pensa com a bunda e quando abre a boca só sai boss. Talvez você nem seja tão piranha, mas qualquer concurso Miss Bumbum que tem você se assanha. E tira foto fazendo pose de garupa de moto. Vai sair na revista e o povo vai dizer que você é artista. Porque agora a bunda é arte, a cultura é esporte, até filosofia é quase uma religião. E se você tem sorte, pode ser seu passaporte para a fama, ou pra cama, pode ser seu ganha-pão. Bunda conhecida, bunda milionária, bonitinha, mas ordinária. Que nem otária na TV de perna aberta, queima o filme das mulheres e se acha muito esperta. Vai, vai lá, vai entrar na dança, vai usar poupança, vai ficar orgulhosa sem saber o mau exemplo que tá dando pras crianças, adolescentes, adultas e adultos retardados que idolatram um simples rebolado. Bando de bundão aplaudindo a atração. Não pelas ideias, mas pelo currão. Arrebita, arrebita, e me diz, meu bem, o que mais que você tem? Arrebita, arrebita, arrebita bem a bunda, vagabunda, que a bunda é tudo de bom que você tem. Olhem pra ver se sua bunda é um sucesso. Nada que eu declarar. Lobo ambulante, burrão ignorante. Sua bunda é alucinante. Arrebenta, arrebenta, mas beleza não é tudo. Além da forma, tem que ter conteúdo. Senão você se torna descartável, que nem uma boneca inflável. Então encare a realidade com seu olho da frente e veja a vida de uma forma diferente. Porque uma mulher decente pode ser muito mais atraente que uma bunda sorridente. Então, garota sangue bom, se liga na missão, se liga nesse toque. Ser ou não ser, eis a questão. A vida é bem mais que um número no Ibope. Deixa sua mente bem ligada, vai ficar injuriada reclamando que não é valorizada. Para pra pensar, bota a bunda no lugar e a cabeça pra funcionar. Arrebita, arrebita, e me diz, meu bem, o que mais que você tem? Arrebita, arrebita, arrebita bem a bunda, vagabunda, que a bunda é tudo de bom que você tem. Solta essa bundinha, solta o verso, solta a rima, minha filha. Solta o verbo na cara do Brasil, que atrás de você virão mais de mil. Eu também não sou chegado em celulite, mas eu vou te dar um palpite, exercite a tua mente. E não se irrite se eu tô sendo muito franco, mas atualmente ela só pega no branco. Amanhã você vai olhar pra trás e vai ver que seu colã já não entra mais. Vai querer fazer uma lipo, vai querer meter silico e vai continuar pagando mico. Arrebita, arrebita, e me diz, meu bem, o que mais que você tem? Vagabunda, que a bunda é tudo de bom que você tem. Ordem e progresso, a bunda é um sucesso. Nádegas a declarar, nádegas a declarar. Ordem e progresso, a bunda é um sucesso. Nádegas a declarar. Ordem e progresso, a bunda é um sucesso. Nádegas a declarar, nádegas a declarar. Ordem e progresso, a bunda é um sucesso.